É com satisfação que hoje aqui estou convosco, perante vós, naquele que é o Salão Nobre dos Passos do Conselho, que é o local onde se reúne o principal fórum democrático deste município, que é a Assembleia Municipal. Quero, por isso, saudar os autarcas, as forças vivas que aqui se encontram, que são alicerces constitutivos do Estado e são alicerces vivos daquilo que é a vida democrática local, e a vida democrática local é mesmo a mais próxima expressão e a mais humanizada expressão do Estado e da representação do Estado junto às comunidades locais. Permitam-me que saúde também de forma especial, além dos autarcas, a Guarda Nacional Republicana. Como pude dizer hoje durante a manhã, trata-se de uma força de segurança com características especiais, não apenas pela missão, pelo seu estatuto, pela sua disciplina, mas porque é das principais forças de segurança que contribui para a segurança e para a ordem pública, para as liberdades, para os direitos e para as garantias dos cidadãos. Dá-se o facto que, como pude dizer hoje de manhã, a Guarda Nacional Republicana e as autarquias de freguesia são, talvez, a mais importante expressão do Estado junto das comunidades. E bem sabemos o enraizamento territorial da Guarda Nacional Republicana em mais de 600 aquartelamentos e em mais de 270 municípios de todo o país. Quero, por isso, enaltecer o esforço que é feito pela Guarda Nacional Republicana e também lembrar que estamos comprometidos com essa missão. Quando digo estamos comprometidos, está o Governo comprometido com essa necessidade de valorização das remunerações dos profissionais da Guarda e da Polícia de Segurança Pública, desde a base até ao topo, com aumentos que estimamos entre 62 e 117 euros, da base da carreira até ao topo da carreira. São dos maiores aumentos desta época e são aumentos salariais justos, legítimos e que se acrescentam, que se adicionam a outras alterações que resultam da alteração dos níveis do IRS, que terão impactos também do ponto de vista indireto nos níveis de remuneração, mas também pelo facto de que, ao aumentarmos a base remuneratória, estamos também a aumentar a base variável do subsídio ou de suplemento por risco nas forças de segurança. Sabem bem também que foi feito um esforço que está em curso no ano 2020, desde 2020, que é o da remuneração de retribuições não pagas no período de férias, à razão de 28,5 milhões de euros por ano até 2023, esforço também previsto no orçamento para o próximo ano, e recordo ainda o reforço da dimensão fixa do suplemento por risco nas forças de segurança, que ao passar de 31 para 100 euros, significa um investimento de 50 milhões de euros por ano. Significa, para além disso, ainda um investimento que estamos também a fazer até 2026, na valorização das infraestruturas, dos equipamentos e, entre estes, os equipamentos de proteção individual, que, onde previmos investir, no conjunto do investimento de 2022 até 2026, mais de 607 milhões de euros. Mas temos ainda também em curso o esforço de rejuvenescimento das forças de segurança. Para a Guarda Nacional Republicana, nós este ano contaremos até 31 de dezembro com cerca de 1.500 novos elementos e para o ano 2023 estimamos poder recrutar cerca de mais 1.000 elementos para esta tão importante força de segurança do nosso sistema de segurança interna. Mas não podemos esquecer que a Guarda Nacional Republicana desempenha também uma importante função no domínio do combate, da prevenção, da fiscalização e do combate aos incêndios rurais, seja na dimensão de esclarecimento e de sensibilização do conjunto da sociedade, nomeadamente sobre as necessidades de limpeza de terrenos e de propriedades, a que se segue o esforço de fiscalização. A dimensão da vigilância florestal e do combate aos incêndios rurais tem vindo a ser também uma prática hoje reconhecida por todas as forças e serviços do Sistema Nacional de Proteção Civil. Todos os anos a Guarda Nacional Republicana participa neste esforço coletivo e é também merecida uma palavra por esse trabalho que desenvolve em articulação com as autarquias. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, caras e caros bombeiros, minhas senhoras e meus senhores, temo-lo dito várias vezes, o verão começa a preparar-se, como agora foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, no outono e no inverno. É fundamental olharmos para as prioridades e para as tarefas que há que planear para termos uma melhor execução dessas mesmas tarefas. Temos que ter em conta aquilo que cumpre a cada um dos patamares do Sistema Nacional de Proteção Civil. Porque, como se sabe, o patamar da Proteção Civil tem diferentes níveis, diferentes escalas de responsabilidade. Ele começa, em primeiro lugar, com cada um e com cada um de nós, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. E depois continua naquilo que são responsabilidades dos poderes públicos, das juntas de freguesia, das câmaras municipais, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, das autoridades regionais, das autoridades, muito em breve, a partir de 1 de janeiro, de natureza sub-regional. É uma responsabilidade de várias esferas da dimensão pública, mas também de várias dimensões da esfera privada e da esfera social. E é por isso que, nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, nos planos municipais de proteção civil, estão integrados não apenas os meios públicos, mas também os meios que, sendo domínio privado ou social, podem ser mobilizados em circunstâncias de necessidade por parte da autoridade máxima municipal na proteção civil, que é o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Daí que temos todos o dever de olhar com tempo e com capacidade de planeamento para aqueles que são os objetivos nacionais de prevenção da floresta contra incêndios. E é por isso que é necessário olharmos para os nossos planos municipais de proteção civil, olhar para os nossos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, verificar se eles estão atualizados, adequados às necessidades da nossa vida coletiva e, não estando, pedindo apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil, tem por dever apoiar as instâncias locais a aperfeiçoar, a melhorar esses mesmos instrumentos. Os cidadãos devem também cumprir a sua parte. A sua parte no que diz respeito à organização da propriedade, no que diz respeito à limpeza daquilo que são as suas próprias propriedades, fazendo nesta altura do ano, porque se o fizerem nesta altura do ano, será mais fácil depois na primavera e no verão proceder já a pequenas limpezas de maior facilidade, não tão grande dificuldade como se trata de fazer uma limpeza profunda das propriedades, a limpeza das linhas de água, a limpeza dos aceiros, a limpeza dos acessos para as próprias propriedades particulares, porque bem sabemos que quando chegam os incêndios florestais, uma das maiores dificuldades é mesmo o do acesso aos locais onde é necessário combater esses mesmos incêndios. E sei também que muitas das vezes os autarcas bem querem abrir novos acessos, desbloquear caminhos vicinais, desbloquear caminhos municipais e deparam-se tantas e tantas vezes com dificuldades que os proprietários que no verão exigem a autarquia que atua, tantas vezes dificultam a possibilidade da abertura de melhores acessos para podermos aceder em condições de celeridade, de rapidez às propriedades para podermos socorrer as pessoas e os seus bens. É sabido que o país tem evoluído muito do ponto de vista da sua proteção civil, muito particularmente que deu um salto qualitativo e quantitativo a partir da tragédia que se abateu sobre esta região dos incêndios de 2017. Todos reconhecem, nomeadamente aqueles que estão ligados aos centros de investigação do conhecimento do país, que o país evoluiu, nomeadamente no conhecimento sobre os fogos florestais, que evoluiu, que melhorou na coordenação dos agentes de proteção civil e também para a maior disponibilidade de meios. Mas nunca nos podemos esquecer de que estamos confrontados com desafios tão exigentes que se torna essencial compreendê-los em toda a sua profundidade. Essa é a razão porque, como se sabe, ativámos depois dos grandes incêndios do verão, que tivemos em 2022, o trabalho da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, tendo em vista estudar todos os grandes incêndios ocorridos em Portugal e avaliar as razões pelas quais eles evoluíram de pequenos para grandes incêndios. Pese embora dever ser dito também e lembrado que em 90% dos incêndios O Sistema Nacional de Proteção Civil conseguiu debelar os incêndios até ao máximo de 90 minutos de tempo de combate. E esta mostra não apenas a capacidade, a competência, a capacidade de resposta dos bombeiros, do Sistema de Proteção Civil, mas mostra também que temos vindo a aperfeiçoar a nossa capacidade e a nossa possibilidade de dirimir esse momento e esses momentos tão críticos. E recordo que em 83% dos incêndios eles ardem até cerca de 1 hectare, o que mostra níveis elevados de eficácia na capacidade de resposta. Mas sabemos, apesar de tudo, que há 10% que ultrapassam os 90 minutos e há os mais de 20%, 25% a 27%, que ultrapassam 1 hectare. E por isso foi criada uma comissão composta por vários especialistas de todo o país, de todas as universidades do país e centros de investigação, onde está também o professor Xavier Viegas, daqui desta região, que tem por missão, precisamente, avaliar as razões, as causas mais profundas desses incêndios e porque é que, efetivamente, não foi possível debelar esses 10% de incêndios e eles tenham destruído tanto património ambiental em tantas regiões do país. Trata-se de fazer do nosso sistema de gestão de fogos rurais, de fazer evoluir e adaptar-se, identificando as melhores práticas e partilhar de forma sistémica as lições aprendidas. Um outro exemplo que podemos verificar é um exemplo que ainda hoje podemos visitar da parte da manhã, aqui no município vizinho. Nomeadamente, uma experiência que está a ser desenvolvida de transferência de conhecimento da universidade para a realidade concreta e que é uma experiência muito útil, que permite criar um sistema de proteção das aldeias que estão enquadradas por ambiente rural e florestal e que tem muito que ver com a existência de pontos de água no cume das montanhas e depois sistemas de conduta dessa mesma água e de expressão na envolvente e no perímetro dessas mesmas aldeias, permitindo que quando os incêndios se aproximam, esses sistemas possam ser espoletados e com isso proteger, nomeadamente, o património das pessoas, proteger os seus bens. Queria dar-vos conta de que em 2023 vamos continuar com o esforço que tem vindo a ser feito. Em primeiro lugar, vamos passar dos 29,7 milhões de euros de financiamento permanente dos corpos de bombeiros para 31,7 milhões de euros, o que significa um aumento perto dos 7% em relação a 2022. Chamo também a atenção para o facto de que entre 2018 e 2023 termos realizado um aumento do financiamento permanente das associações humanitárias dos bombeiros superior a 21%. Temos ainda previstos 52,7 milhões de euros para o dispositivo especial do combate aos incêndios rurais. No âmbito do Plano de Recuperação e de Resiliência, vão ser adquiridos mais 81 veículos de combate aos incêndios rurais, 59 veículos florestais de combate a incêndios e 22 veículos de tanque táticos florestais. Uns que transportam cerca de 3 mil litros de água e outros que transportam cerca de 9 mil litros de água. Será feita a utilização também do Plano de Recuperação e de Resiliência de 6 milhões de euros para a aquisição de equipamento de proteção individual e 1 milhão de euros para formar 3.300 agentes de proteção civil através da Escola Nacional de Bombeiros. Será transferido ainda para o Fundo Social de Bombeiro mais de 500 mil euros para o financiamento deste instrumento importante de apoio aos bombeiros que têm necessidades sociais específicas e a Liga dos Bombeiros Portugueses levará também mais de 500 mil euros de financiamento para a sua atividade. Por outro lado, a Escola Nacional de Bombeiros receberá mais 3 milhões de euros a transferir por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E queria lembrar que há 70 milhões de euros destinados à operação dos meios aéreos que são da responsabilidade da Força Aérea Portuguesa. Acrescem a estes 78,6 milhões de euros da Guarda Nacional Republicana destinados ao Plano Nacional de Gestão dos Fogos Rurais. Ou seja, Aqui neste valor não está ainda o valor que referiu o Sr. Presidente da Câmara, de 122 milhões de euros, que vão ficar disponíveis nos fundos das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais para apoiar as autarquias, os bombeiros, as suas associações humanitárias e os sistemas de proteção civil, tendo em vista preparar os territórios para estarem mais habilitados para se protegerem em relação aos desafios do futuro. Extraindo 122 milhões de euros, estamos a falar de 250 milhões de euros que ilustram bem o esforço que faz o Estado enquanto comunidade politicamente organizada, somos todos nós que fazemos este esforço conjunto para financiar este esforço que é um esforço coletivo. Destacaria ainda uma outra medida que também está prevista no orçamento para 2023, é que previmos um aumento de 52 euros para o pagamento mensal dos bombeiros que estão nas equipas de intervenção permanente, passando de 757 para 809 euros. Como se sabe, temos prevista a criação até 31 de dezembro de 750 equipas de intervenção permanente, o que permitirá, estando todas operacionalizadas, porque aí a vontade não é só uma vontade da Proteção Civil Nacional, é da Proteção Civil Nacional, é das Câmaras Municipais, é das Associações Humanitárias, porque este é um tripé virtuoso que junta à mesma mesa a Administração Central, a Administração Local e as Associações Humanitárias, mas teremos nessa altura envolvidos 3.750 operacionais. As equipas de intervenção permanente são vossas conhecidas e bem conhecidas aqui em Tábua. Já existiam tanto na Associação Humanitária dos Bombeiros de Tábua como na Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha. Está agora em fase de criação mais uma equipa em cada um dos corpos de bombeiros. É um caminho progressivo e que não desvaloriza nem pode esquecer a dimensão voluntária dos corpos de bombeiros. É um caminho futuro e uma evolução do nosso sistema em direção a uma especialização, preparação e resiliência. Sabemos bem que os Presidentes de Câmara também têm preocupações com esta matéria. Eu queria dizer ao Sr. Presidente da Câmara que estamos a trabalhar e às associações humanitárias para que as equipas de intervenção permanente possam ter um modelo de gestão mais flexível, quer quanto à sua composição, à sua constituição, quer depois quanto aos serviços que podem desenvolver na relação com as autarquias, porque é evidente que há trabalhos que já estão hoje previstos, nomeadamente de natureza preventiva, que podem ser desenvolvidos, aprofundados, desde que para isso também tenham um horário adequado e flexível para adaptar àquilo que são necessidades regulares e permanentes das autarquias. Mas não esqueçamos, existe hoje em toda a Europa um consenso muito grande sobre o crescente desafio que os incêndios rurais e os fenómenos meteorológicos colocam às sociedades e aos dispositivos de proteção civil. Eu lembro daquilo que disse hoje de manhã, porque acho que é uma fórmula que nos ajuda a todos a interiorizar o modo como devemos estar preparados para o futuro. Quando cheguei a estas funções, disseram-me que há três fatores que, conjugados, criam um risco elevado de incêndios. Por um lado, temperaturas acima dos 30 graus. Em segundo lugar, ventos acima dos 30 km e umidade abaixo dos 30%. Ora, como bem se recordam, neste verão passado nós tivemos temperaturas de 47 graus, tivemos ventos superiores a 60 km e tivemos umidades abaixo de 10% e, em alguns pontos do país, abaixo de 1%. Por isso mesmo, como bem sabem, na Europa os incêndios aumentaram em mais de 60%. E em 69% da área ardida. E gostava muito daqui poder dizer que no próximo ano vai ser melhor, mas não o posso dizer. Acho que nós, aquilo que temos que dizer, é que temos que nos preparar, porque todos os indicadores apontam para que 23, 24 e os anos consecutivos venham a ser mais exigentes do que aqueles que temos já conhecido nos anos que passaram. Por isso mesmo, a própria Presidente da Comissão Europeia, como puderam ouvir há muito pouco tempo atrás, disse que um país só por si não é capaz de dar resposta àqueles que são considerados incêndios extremos. Porque nos incêndios extremos não há combate possível no período mais crítico desses incêndios extremos. E por isso falam os especialistas de gestão desses incêndios, até perderem força e depois sim poderem ser combatidos. Daí que tenhamos que fazer um esforço muito grande de cooperação entre todos nós, entre a Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil, as câmaras municipais, as associações humanitárias, a sociedade civil, os cidadãos individualmente, porque sabemos também que os dados nos dizem que mais de 50% dos incêndios têm origem humana, mas não de dolo, mas têm a ver com o descuido no uso do fogo e no uso das máquinas. E depois, cerca de 27% deste ano, então já origem humana com dolo. E aí, nós temos feito o que é possível. As entidades têm cooperado entre si, a Guarda Nacional Republicana, em articulação com a Força Aérea, têm reforçado os meios de fiscalização aérea e terrestre. Temos mais de 230 pontos de observação e de fiscalização. Foram feitas mais de 5 mil iniciativas de ida ao terreno pela Guarda Nacional Republicana, contactar com os proprietários, levantar os autos de contraordenação para aqueles que não cumpriram os seus deveres. E temos depois também a Polícia Judiciária, que em articulação com a Guarda Nacional Republicana faz as suas investigações para responsabilizar os autores do fogo posto que atuam com dolo. Mas sabemos bem que há uma parte significativa desses incêndios que ainda tem a ver com comportamentos pouco prudentes da parte dos cidadãos. Sabemos que aqui em Tábua, com o apoio da Câmara Municipal, que quero agradecer em nome do Governo, e das Associações Humanitárias de Bombeiros de Tábua e Vila Nova de Oliveirinha, temos vindo a preparar-nos melhor para enfrentar os desafios que se nos colocam no futuro. Porque, efetivamente, o espírito de cooperação é absolutamente essencial. Não esperemos nós que, quando estamos confrontados com os momentos mais críticos dos incêndios, que haja uma varinha mágica para conseguir resolver o que se está a passar no país, por vezes em mais de 200 pontos ao mesmo tempo. Os meios, por muitos que sejam, e têm vindo a ser reforçados ano após ano, são sempre limitados para o conjunto das necessidades. Daí que, sendo os meios limitados, mais importante é a cooperação entre todas as forças e serviços da Proteção Civil, estando nessa base fundamental do Sistema Nacional de Proteção Civil, as autoridades locais, as autarquias locais, que são um grande alicerce. As autarquias locais município, as autarquias locais freguesia, porque bem sabemos que, se formos capazes de atuar com celeridade, mal a ignição é conhecida, nós sabemos que estamos a dar um grande contributo para evitar que essas pequenas ignições se venham a transformar em grandes incêndios. E por isso eu queria agradecer o trabalho que tem vindo a ser feito por todos vós. Queria deixar ficar esta mensagem de que é agora, no outono e no inverno, que começamos a preparar o verão. E queria também dizer ao Sr. Presidente da Câmara que acompanharemos também os seus esforços com a Autoridade Nacional de Proteção Civil na criação de melhores condições de resiliência deste território em relação à complexidade que teremos que enfrentar no futuro. E o que vos desejo é que tenhamos aqui também, no futuro, não apenas no inverno, nos perigos do outono e do inverno, que na montanha também são muito elevados, nomeadamente com as derrocadas, com a queda de muros, com a destruição de caminhos, enfim, que é uma exigência permanente, mas também na preparação e na prevenção dos incêndios rurais, porque sabemos bem da aflição que se vive quando se está confrontado com os incêndios. Porque há sempre muita destruição. Destruição de património ambiental, destruição de biodiversidade. E sabemos bem os momentos de dificuldade por que passa um autarca, porque todos aqueles que vivem nos incêndios querem sempre mais meios e uma capacidade de resposta mais célere do que aquilo que por vezes é possível. O Sr. Presidente da Câmara conta connosco, de mais autarca, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, de mais autoridades que aqui se encontram. A todos, muito obrigado. E agora vamos então para o terreno para conhecermos o esforço que está a ser feito e mais uma vez reitero a nossa total disponibilidade para, nos momentos em que for considerado útil, podermos estar ao vosso lado, porque as responsabilidades são as mesmas, independentemente do nível da administração em que as exercemos na procura do interesse público e no cumprimento de uma missão, que é a missão de serviço público que nós um dia juramos cumprir quando tomamos posse das nossas funções. Muito obrigado.